Portal do La Rocha. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu te pego, eu trago a chave fora. Sucesso! Neto LX, ao vivo em Paris. E aí cheguei, falando de amor. Já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo não me atendeu. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Tanto LX. E aí cheguei. Você vai embora? Vai embora, filha! É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E quando cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dá em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Ou vai deixando a gente voltar. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Eu disse vai deixando a gente toda hora, Paris. Que lindo! Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa Paris. Joga a mão pra cima. Ou vai deixando a gente toda hora. Isso tá lindo! Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante. Ou vai deixando a gente toda hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora.